8:06, bom dia, senhor, identificação, chegada Mari, vê se mantenha 2.000 pés, mantendo o perfil da Star, ajuste 1019, reporte localizador, número 2 na aproximação. Autorizado de NLS, agora com a torre, o número 8612, 3520. 8826, autorizado de NLS, função da zero, 3520, muito obrigado, tem um bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3520, vai passar sim para baixo checado. Bom dia, TAM 3520, tráfego avistado, ajuste no 019, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 120 graus, meia dúzia de nós, TAM 3520. Pouso autorizado, pista 10, TAM 3520. 520 no São Los 36, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado, avião, Foi Juliette, portão 04, nesta frequência da 3520. Primeira direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, gate 04 na 3520. Por gentileza, stage one, transponda, senhor. Tá, stand by, senhor. Vou só dar um reset aqui pra não. Como é que é agora? Eu vou precisar de, de alguns 10 segundos a mais, porque o equipamento aqui demora um pouquinho. Um outro navetão, grato. localizado no lote, voo 18, Ronaldo 6. 8-6, chame a torre, 1-8, decimal 6. 8-6, torre, graça, voo 18, Ronaldo 6. Salvador, bom dia, voo 18, Ronaldo 6. Está 2.200 de terra, está de volta. Ronaldo 6, bom dia, tráfego do estado, ajuste no 019, check 3, check. Baixado e travado, voo 18, Ronaldo 6. Voo 18 no meio, tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na pista 10, voo 18 no meio. No Solos 47, primeira pista próxima à direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, voo no 86.